DJ W. Porque ela volta no elenco tudo. A nós aí de novo. 4M na caça do tesouro. Já começaram na pista. Salve as comunidades. Só um relato de um crioulo chave de verdade. Ó, rico de vontades, várias etapas, fases. Consciente, se estende 4M, vai. Quer saber como é que quem sabe? Quem sabe? Humildade no caminho é fato. Oh, oh, tô jético, tal do cavalo. Bate e volta todo mal olhado. Se eu tô calor e a morena chaveado. E patricinha adore nos malocos. Se amarrou, tava sem saco, os playboy. Os maloqueiros fechou. Patricinha adore nos malocos. Se amarrou, tava sem saco, os playboy. Os maloqueiros fechou. Caçador de tesouro.